Olá, amores! Olá, amores! Saudades! Ai, que saudade! Ai, que delícia estar aqui de novo! Foi tão bom essas férias, né, Bi? Foi muito bom, mas tava com saudade. Foi bafo essas férias, inclusive. Estamos de volta, então, com o Data Music, depois aí de, sei lá, 2 meses de férias que a gente teve, não sei. Em dezembro, né? Né? Considerando que a gente vai... Que a gente volta em março, a gente tá gravando em fevereiro, mas a gente volta em março. Sim. Porque a gente é assim, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E estamos aqui de volta com esse programa maravilhoso. De roupa nova. De roupa nova, né? Tem um monte de coisa diferente aqui. A gente tá de roupa nova também. Sim. Mentira, nem tá. Mais magro, sei lá. Talvez. Eu tô. Tá mesmo. E... pra falar aí sobre música e informação, mais música do que informação, na verdade, né? E hoje a gente resolveu estrear essa segunda temporada aqui pela Rádio Sense com um tema super especial, que é algo que tem feito nossas cabeças aí nos últimos tempos. Conta pras pessoas qual que é o título do episódio, Rouba. País Tropical 2018. Já, ó, comecei cagando. País Tropical 2018, a música brasileira do século XXI. Não é? Sim, que embalaram as nossas férias, inclusive. Exatamente, muitas delas aí foram nossas trilhas sonoras aí nesses últimos meses. E então a gente vai trazer aí algumas coisas de música brasileira mais recente, digamos assim. Sim. Lembrando que lá em 2017, longínquo 2017... A gente fez um episódio, foi o episódio número 11, que se chamava Fervo Mais Luta, a música LGBT no Brasil, que também contou aí, fez esse recorte sobre a música LGBT, né? Com um recorte só de artistas brasileiros. Então teve muita coisa que a gente tocou lá, que não necessariamente a gente vai tocar aqui de novo. Então vale dar uma ouvidinha aí nesse episódio número 11. Sim. Que tá aí no nosso Mixcloud. E Rouba, como que as pessoas fazem pra ouvir episódios antigos, pra mandar e-mail pra gente, como que é? Pra ouvir os episódios, ela vai em iTunes, procura a gente lá. Eu não sei se a gente tá no iTunes. Tá no iTunes. Tá, né? Tá. Tá, é verdade, a gente no, tá assim. No www.mixcloud.com/datamusic. Isso. Mandar uma mensaginha com a hashtag férias. Não fale com data, com o título férias no datamusic arroba... Olha só que férias fazem com a gente. Fale com datamusic arroba gmail.com. Nem eu lembrava. E no Facebook, que é datamusic no Face. Arrasou. Sim? Arrasou. E a gente teve comentários, né? Muito e mensagens. Sobre aí os nossos últimos programas, a gente vai inclusive ler esses comentários agora nessa sessão aqui, que, espera aí que eu tô me ajeitando aqui, que se chama... Data Mail. Conta pras pessoas, Rouba, quantos comentários a gente teve nesse período? Olha só, eu vou ler um deles, tá? O Thiago, ele escreveu pra gente lá no site da Rádio Sense. Que playlist zona da porra, sobre o episódio 90s Mega Smash Hit Parte 1. Fim dos comentários. Comentário 1 de 1, né? Sim. Foi isso que a gente teve, gente, nesses meses aí de ausência. Mas não desmerecendo o comentário do Thiago, obrigado, Thiago, obrigado, por ouvir Thiago. A gente e escrever mesmo quando a gente tava aí um pouco ausente nessas férias. É verdade, obrigado, Thiago, espero que você continue... conosco. A gente tá um pouquinho atrapalhado porque a gente tá voltando de férias, é, né? É, gente, preguiça ainda. Ai, caguei. E foi isso, então, os nossos comentários. E agora a gente vai falar sobre... A gente vai trazer de volta aquele quadro que a gente inaugurou no final do ano passado, sim, né? Falando sobre os erros. E agora eu não sei como faz isso aqui, gente. Pera aí que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui que eu fiz merda, tá? Enrola as pessoas um pouquinho, Rô. Enquanto isso, ó, já pode ir lá mandando uma mensaginha pra gente ler no próximo e mandar beijos para a sua pessoa, ok? Exato. Obrigado. Bom, então agora a gente vai com aquele quadro, né, que a gente fala sobre as coisas que a gente falou de errado. Sim. Nos últimos episódios. Quadro esse que se chama... Toda Cagada. E o que, que a gente tem no Toda Cagada de hoje, Roba? Nada. Por quê? Porque não teve programa nesses últimos meses. Mas podemos considerar que o Toda Cagada de hoje é o início deste programa. Que nós estamos todas cagadas. Gosto. Sim? Gosto assim. Gosto assim. Acho que vale, inclusive. Mas pode apontar nossos errinhos aí pros próximos. Sim. Porque vai ter, né? Sempre tem. Sempre. Sempre tem. E como que a gente vai começar esse episódio, Roba? A gente vai começar com um cantor maravilhoso que a gente, porra, ama pra caramba. Inclusive estivemos no show dele aí de abertura da nova turnê no começo de fevereiro. Sim, o Nascimento de Vênus, que foi incrível. Felipe Cato. Foi incrível o Nascimento de Vênus, foi um parto natural assim belíssimo. Sim, espirrou em mim, inclusive. E é o Felipe Cato com Lua Deserta, que eu acho que tá movimentando aí bastante essa cena nova da música brasileira, né? Não vamos rotular. Sim. E as outras coisas a gente comenta depois. Vai ter bastante coisa legal nesse bloco. Arrasou. Gostei. Vamos lá, então? Vamos. O que eu tenho que fazer? Ah, lembrei. Peraí. Tocar a música. That's music. agora. Eu achava que era simples ficar contigo e ir embora. Um ano sem você já deu pra perceber o estrago que isso fez na minha vida. Meu jeito de andar, meu jeito de falar, tentando encontrar uma saída. Claro que eu vejo o seu drama, todo o seu sofrimento, mas entender não adianta, tudo desaba de novo. Eu tive medo de arriscar e me perder. A sua vida não deixou você ficar. Eu tenho medo de chorar e não voltar, porque eu sinto tanta falta de você. Eu tive medo de arriscar e me perder. A sua vida não deixou você ficar. Eu tenho medo de chorar e não voltar, porque eu sinto tanta falta de você. Quando você se fartar de viver mais ou menos, vai ter menos tempo, vai sair correndo. Vai lembrar de mim. Oh, displicente, não sente que o tempo te come de quatro. E um quarto de tempo é o que tens pra emplacar ou aplacar a dor. O tanto que eu te quero bem é o tanto que eu brigo. E de tanto que eu brigo, eu te obrigo a amar-se, a reinventar sonhos. Deixa de ser maluvido, teu medo me deixa fudido. Coragem, eu aprendi contigo, bobagem é viver assim. Quando você se fartar de viver mais ou menos, vai ter menos tempo, vai sair correndo. Vai lembrar de mim. Oh, displicente, não sente que o tempo te come de quatro. E um quarto de tempo é o que tens pra emplacar ou aplacar a dor. Seguiu vontades opostas, uma aposta furada, uma voz impostada, um amor impostor, veneno curador. Para de expor essa pena, desempena, desempena, desempena, desempena, desempena, desempena, desempena, desempilha pena, empina a tua vontade. Thank you.

se, ah, se, ah, se você pudesse entender, oh baby, baby, eu vou cantar uma canção Tattoo Music. Então a gente ouviu aí o Felipe Cato com Lua Deserta. O Felipe Cato é de Porto Alegre, que acho que mora aqui em São Paulo agora, né? Uhum. Inclusive eu não te contei isso. Okay. O Telo viu ele na Frecaneca outro dia. Meu Deus! É. E aí ele ia parar ele, tipo, ai Felipe, sou seu fã, mas ele foi andando. E aí essa música é do terceiro disco dele de estúdio, que se chama Cato. E que tem essa vibe um pouco mais mística, cósmica, né? Porque... Wicca. Porque os outros, como eu e o Roba comentamos aqui nas internas da vida, o primeiro disco era uma coisa mais Elis Regina. Né? Isso. É. Uma coisa assim mais Elis Regina, mais MPB, sim, assim. Aí tem o Tomada, né? Que é um... Que a gente tá numa discussão ainda, a gente não conseguiu concluir se ele é mais rock ou não, mas aparentemente sim. Sim. Apesar de ter algumas outras coisinhas ali. Uhum. Meio sambinha e tal. E aí o Cato já é essa coisa mais psicodélica, louca, que a gente gosta. Maravilhosa. E ama o nascimento de Vênus no dia de Iemanjá. Sim. É isso. Depois a gente teve a Alice Caymmi, que pelo sobrenome aí já dá pra perceber, né? Que ela já veio pronta, como eu costumo dizer. Né? Tipo, de onde? Quem será essa pessoa? É, ela é neta do Dorival e sobrinha da Nana. Carioca, de 27 anos. Ela causa um pouquinho no mundo, é legal isso. Isso é bem legal. Ela teve um prêmio aí, que ela deu um beijaço numa outra cantora. Eu não sabia disso. E ela é fora do padrão, gordinha. Fora do padrão que as pessoas impõem, né? Sim. Não de padrão. E tem 3 discos aí, tentando uma carreira, mas eu acho ela boa, não é porque ela vem pronta, eu acho ela bem boa. Eu também acho. Ela tá no 3º disco, acabou de lançar, que se chama Alice. É, isso acho que é uma coisa bem importante de falar, tipo, não é porque ela tem uma árvore genealógica rica, uhum, aí, que ela deixa de ter o seu valor. Ela é, de fato, muito, muito boa. Sim, acho que ela acordou e viu que tinha um arco de luz e ela entrou, né, gente? É isso. Como diria o Felipe, bem... Depois a gente teve o Almério, que é um cantor aí bem incrível também, nordestino, pernambucano, de 36 anos, que já tá tentando há bastante tempo essa carreira, e queria que encontrou aí um caminho legal. Ele participou do show do Rock in Rio, do Johnny Hill, querida Lineker, e Não Recomendados. Foram os 4. Johnny Hill, Lineker, Não Recomendados e Almério. Olha. É bem legal. Não Recomendados é muito legal também, ouçam. Que é daquela música que você me mostrou, não é? É, eu esqueci o nome do rapaz. Caio Prado, o nome dele. É bem legal. Bem Cairo legal. Braga. Cairo Braga. Beijos, Cairo Braga. E por último, a gente teve... As Baías e a Cozinha Mineira, com Uma Canção Pra Você. Que é linda. Subtítulo da música Jaqueta Amarela, que eu dedico para Mouse, né, para Telo Caetano, que é a música preferida dele aí, das Baías. A gente também viu o show, foi bem incrível, acho muito que foi em dezembro, incrível, né, que a gente viu o show. É, acho que foi no comecinho de dezembro, o show de lançamento também do disco, Bicha. Isso. Só que essa música é do primeiro disco delas, que é o Mulher. E a gente até já tinha mostrado elas no episódio, no nosso episódio 11, Fervo Mais Luta, porque as duas donas aí do grupo, né, a Sucena e a Raquel Virginia, são mulheres trans. Sim. Né? Então tem todo esse impacto. Também as músicas têm essa coisa um pouco mais MPB, tem um pouco de influência aí de Clube da Esquina, essas coisas. Então é realmente bastante interessante, principalmente também pela mensagem e pelas pessoas que estão à frente do grupo, né? Sim. As Baías, no caso. Eu sempre acho que as Baías são elas e a Cozinha Mineira são os músicos. Sim, elas são baianas e ele é mineiro. Tá, na verdade é o guitarrista, que eles são a banda, eles, os três. Eles são a Cozinha Mineira. Sim. Arrasou. E é isso, gente. Recomendamos aí que vocês ouçam os dois discos, tanto o Mulher quanto o outro que eu esqueci o Bicha. Nome, o Bicha. Tão simples eu esqueci. É. Bom. Não, é não, acontece. O que a gente vai ouvir agora, Rô? Então, no bloco 2, a gente vai começar com a Mamonde, com uma música que se chama Hit, e o resto a gente comenta quando a gente voltar. Arrasou. Então vamos lá, então, com a Mamonde. Tato Music. Quis tanto ter você quando você não me quis. E agora a gente é feliz. E ponto, com amor se paga amor. E o ditado é quem diz. E a gente ama assim, sem dar desconto.

aqui, exatamente aqui. É natural que seja assim, você aí, eu aqui, exatamente aqui. Natural que seja assim, você aí, eu aqui, exatamente aqui. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e baby amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, Saints. Então a gente ouviu aí, qual foi a primeira que eu já esqueci? Amamundi. Amamundi, claro, com Hit. Que é um hit. Já é um hit essa música, né? Por si só. A Amamundi, ela se chama Marcela Valle, 31 anos, ela é carioca e era técnica de som do Circo Voador. Ela é carioca. She's a carioca. E começou aí uma carreira solo, ela tinha uma banda que se chamava Velho Irlandês. Que óbvio que nunca é conhecido com esse nome. Não é? Horroroso. E lançou seu primeiro single em 2012 e tá se destacando aí. Ela arrasa. Devagarinho, eu também gosto bastante. É, depois a gente teve o Silva. Quer falar do Silva? Então, o Silva com Feliz e Ponto, que acho que é um dos maiores hits dele. Sim. E o Silva, ele tá aí já há algum tempo, na verdade ele não é um cantor tão novo, um intérprete tão novo assim. E, inclusive, ele já foi indicado ao Grammy, né? O Grammy Latino. Sim, é. Né? Em 2016, 2017. E ele tá aí com o lançamento mais recente dele, é o Canta Marisa, que é um álbum que ele fez só com músicas da Marisa Monte. E aí eu fui ver e toquei que realmente a Marisa Monte tem música pra caralho. Pra caralho. E depois a gente ouviu a Tulipa Ruiz com o Fit. Não, na verdade são os dois juntos, né? Não é bem um feat. A Tulipa Ruiz e o Marcelo Genesi com Mal de Amor. Não. Dia a Dia, Lado a Lado. Ah, louca. Eu li o nome da música que a gente vai tocar depois. Já dei spoiler. Vai pro Toda Cagada. Sim. Essa. E também são outros dois artistas aí que já estão há algum tempinho na estrada. Eu odeio falar isso, mas ok. E faz tempo que eles não fazem nada, né? É. Faz bastante tempo. Acho que o dela acho que é de 2015 ou 16. É, então. O último lançamento. E dele eu não sei, porque eu nem conhecia, na verdade. Tá na hora de lançar coisa nova, né, Mores? É. E depois? E depois a gente teve Johnny Hooker e a Lineker, a.k.a. Dona do Meu Cu. Mais maravilhosa do mundo. E com Flutua aí, que é uma música do último disco do Johnny Hooker, que se chama Coração, é isso? Corpo Fechado. Não. Não é Corpo Fechado? Ou é Coração? Você sabe do... É Coração. É Coração mesmo? Você sabe, é uma curiosidade, você sabe quem desenhou a capa desse disco? Não. A Alma Negro. Mentira! Sim. Inclusive no show que eu fui na The Week, ela estava no palco participando. Que incrível! É. Sim. Nossa, maravilhosa. A Alma Negro, pra quem não conhece, é uma drag queen performer do Rio de Janeiro. Sim. Que faz umas coisas maravilhosas, bem fora da caixinha. Uhum, tava louco pra te contar isso e sempre esquecia. Nossa, arrasou, não sabia disso. E essa música é bem legal, o clipe é maravilhoso, né? Que retrata aí cenários de homofobia. Sim. E é isso. E são dois artistas que a gente tocou músicas de cada um lá no episódio 11 também, Fervo Mais Luta. Sim. Vale a pena dar uma ouvida lá. E, inclusive, Flutua é bem sobre isso, né? Fala sobre respeitar o amor das pessoas, independente de gênero e etc. Sim, isso mesmo. Arrasamos, roupa. Melhor bloco, pena que eu falei errado o nome da música dos dois meninos aí. Mas já que eu falei de Mal de Amor, o que a gente vai ouvir agora, roupa? A gente vai ouvir Mano Brown. Com Mal de Amor. Olha só. Esse vai ser um bloco meio rap. É meio rap, hip hop. Soul R&B. Eu gosto. Sim, e depois a gente comenta um monte de coisa legal pra comentar desse bloco. Amo, vamos lá então. That's music. Thank you. amor. Hoje eu peço paz. Agora quem não quer sou eu, não. Não quero mais. Laraia, laia, laia. Nada do que foi será. Pois tudo passa, tudo passará. Quem levou a pior fui eu. Um dia fomos um só, pensei. Que jogo louco é o amor. Quem ama sai perdedor. O submundo onde estou. Pode parar, eu vou voltar. Estão à procura, escravos apanham meu ato de loucura. Fugido eu tô, correndo pela mata. Na pele eu levo a marca da tortura. O crime deixa doido o bagulho. Eu carrego um pouco de medo e orgulho. Atrás da orelha deles eu sou a fuga. Se que eles chegar, tô pronto pra dar fuga. Por mim estaria tudo em paz. Minha terra, meu povo e ninguém mais. Liberdade por aqui ninguém traz. Se senhor não, senhor não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho. O meu movimento sempre mantenho. Escravos apanham meu desempenho. Foi eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, meio que passou ali. Canela fina é pra correr. Pega nego fujão, tá nos cartazes. Pra ver rebeligão, hoje já tem base. Clima de tensão, essa é a fase. Sem líder eles não sabem agir. Escravos agora fazem canções. Pior quando eles descobrir que com a filha dele eu tinha relações. É o cúmulo do desacato. O sonho dela era ter filho mulato. Ela sempre me disse que seu pai é chato. Mas foi pelo meu povo que eu fiz meu ato. Boatos correm, eu também. Me sinto como um herói, isso me faz bem. Escravos me colocam como um rei. Porque o senhor de engenho foi eu que matei. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, meio que passou a... fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Vou embora daqui. Meu crime a ele eu culpo. Bateu em criança, cometeu estupro. Proibiu a dança, guerra religião. Gerou confusão interna entre o grupo. Cana de açúcar e sol quente, rachando na cuca, ódio na mente. Lembro do seu braço preso no meu dente. Ah, depois não foi um acidente. Preso e vivo, morto e liberto. Logo pensei que um dia te acerto. Ah, ele disse esse nego é o cão. Corpo no chão, meu foi mais esperto. Oh, um crime sem vingança. De continua vivo, tô sem esperança. Enquanto isso, sigo nas minhas andanças. Querem minha cabeça na ponta da lança. O nego fujão, alguém viu? Assassinaram meio que passou ali. Canela fina é pra correr. Se me pegarem vai doer. Estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou o nego fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar um doce pra ela. Trouxe uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara. Trouxe um colar pra ela, um colar de prata, pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada. Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata, mas sinto em dizer que isso não significa nada. Não fique em casa parada, olha pra sua cara. Hora de se lembrar que só seu amor próprio sara. Se ele deu mancada, dá uma segurada. Ninguém merece ser tirada de otária. Meu sentimento fala, conversa com a alma. E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada. E o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga. E seja na favela ou nos prédios, eu tô em casa. Faço rap bem feito que é pra não me faltar nada. E eu vou ficar milionária. Milionária, sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas. Faço minha caminhada. Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Saber como nos posicionar internamente para que qualidades naturais brotem sem a gente precisar entrar em acordo. Sem a gente dizer assim, você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos. Certamente a pessoa vai te amar para sempre. Mas talvez não da forma como a gente gostaria. Não do esquema em que a gente gostaria. As coisas vão mudando. As faces do amor podem mudar. Mas a gente não sabe. A gente não sabe se relacionar com a realidade nessa perspectiva, né? Da liberdade. Esse é convite para ser adulto. Então, você não liga. Dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, nós não vamos mais controlar a vida pra nós sermos felizes. Precisamos nos responsabilizar pela nossa felicidade de forma autônoma, nos conhecendo. E como seres maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são, o que elas podem ser. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Respeitem meus cabelos brancos.

entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Devastou de mim pra cima de moaja, meu mané. To music. O que a gente ouviu, Rob? Eu não vou falar mais nada porque eu só tô errando hoje. Primeira música aí que a gente ouviu então no bloco foi do Mano Brown, Mal de Amor, que é do disco solo dele, o primeiro disco solo dele, chamado Boogie Night. Melhor nome de disco, inclusive. Maravilhoso. É um disco que foi lançado ano passado, 2017. E que ganhou muitos prêmios aí de disco do ano por um monte de gente, Multishow, Rolling Stone, enfim. Essas porra toda. É. Mas é legal porque é um trabalho totalmente diferente dos Racionais MCs. Não é um disco de rap, é um disco de soul, de R&B, de... É bem legal mesmo. E traz aí uma nova roupagem da pessoa que o Mano Brown se tornou. Como eu sempre digo, todo mundo tem direito de ser melhor amanhã, né? Arrasou. Ele era uma... Pode falar, desculpa. Não, eu só ia perguntar aqui o que aconteceu com Racionais. Se existe, se não existe, se acabou. Eu li uma matéria esses dias, uma entrevista do Mano Brown. Na verdade, que até isso agora ele faz, ele dá entrevistas. Que ele não dava antes? Não dava, não ia em televisão. E nenhum... O único lugar em que o Racionais ia era na MTV... Do jeito que eles queriam, daquele jeito. Gente. Né? Levavam a favela inteira e a gente que manda nessa porra aqui. Tem que ser desse jeito. Eles eram bem antissociais, né? Mas faz parte da luta da época, a gente, né? É, acho que faz sentido, na verdade. Se o negro é maltratado hoje, imagina 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho que era muito pior, né? Sim. E o que, que eu tava falando mesmo? Do disco que... Ele era extremamente machista, extremamente homofóbico. Sim. Nos anos 90, 2000. E hoje ele pede muitas desculpas por tudo isso, levanta até bandeiras. É, eu vi ele falando, por exemplo, uma pessoa foi criticar a Pabllo Vittar pra ele. Ele falou, olha, ela tem uma luta que eu desconheço porque eu não sou. Então eu não posso falar nada, mas ela representa o que ela grita por aí da melhor forma possível. E se ela não existisse, seria pior. É, eu achei legal o comentário deles saindo fora, mas deixando a porta aberta, saca? Que loucura. É, porque ele não entende, então ele não pode falar. É como eu falar de causas aqui que também não são minhas, eu não vou falar com propriedade 100%. Sim. E enfim, vale a pena ouvir esse disco, é muito legal mesmo. Você chegou a ver uma foto que andou rolando um tempo atrás aí, em Facebook, Twitter, sei lá, que era o Mano Brown, o Tom Cavalcante... Ah. Acho que o filho do Tiririca, se eu não me engano. Sei lá, tipo, era um grupo que você falava, gente, o que, que todas essas pessoas têm em comum? Encontre nada. 63 erros, né? É, não sei se era foto tipo de aeroporto, eu não sei até hoje, mas a foto rodou muito aí nas redes sociais. Não fiquei do, tipo, sabendo. What a crew, sabe? Tipo, como que todas essas pessoas se juntaram? Aham. Uhum. É, não fiquei sabendo disso. Foi bem engraçado. E, assim, vale ressaltar que Racionais é uma... super importante também, né, da história do rap nacional. Acho que é o maior grupo de rap nacional. É, não, indiscutivelmente. Inclusive, eu vou dar um conselho pra vocês que o Rouba me deu durante muito tempo e demorou pra eu tomar vergonha na cara e fazer, que é escutar o último disco dos Racionais. Cores e Valores. Que é... é como você me falou na época, eu não acreditei. Ele não é necessariamente um disco... de rap, ele parece um disco de trip hop, no fim das contas. E já com mensagens muito diferentes das quais o Racionais tinha nos discos anteriores. Sim. Né? Já tem uma lutinha ali maior, mais ajeitadinha, eu acho, sabe? Não do jeito que era antes, nada machista, enfim. Nossa, a gente tá tão politizada hoje. Porque, tô chocado. Ah, tem tudo a ver, né? Com esse bloco principalmente. Eu tenho um documentário, não tem nada a ver com o que a gente tá tocando aqui. Eu tenho um documentário do Ratos de Porão. Que se chama Guidable. E um dos shows, o João Gordo grita: bicha tem que morrer. É. Viado tem que. Sei lá, foda-se. E. No, um pouco pra frente desse comentário que ele fez no show lá em 80 e pouco, depois ele volta sendo entrevistado hoje. Ele fala: caralho, olha o que eu falava. Olha como eu era um merda. Então é tipo isso, sabe? Todo mundo tem o direito de aprender e ser melhor. E respeitar espaços e diferenças. Arrasou, e diversidade bem. E qualquer caralho. E eu acho que é muito importante também a gente dar essa oportunidade para as pessoas. Sim. Porque o que a gente costuma fazer, quando eu digo a gente, é todo mundo, uh-huh. sabe? Eu e você, inclusos, e outras pessoas, inclusas. É, às vezes a gente tem o hábito de tacar uma pedra naquela pessoa, uh-huh. porque ela fez tanta merda, e que você acha que ela simplesmente nunca vai conseguir... parar, refletir e falar, nossa, eu tava errado, eu falava muita merda mesmo. Uhum. A gente não dá espaço para as pessoas Sim. fazerem isso. A gente taca uma pedra, isola elas lá num canto e fala, bom, essa pessoa não presta e não vai prestar pro resto da vida. Uhum. Exatamente. Um outro comentário, não sei se a gente tem muito tempo aí para ficar falando também, foi um fato que aconteceu Qualquer coisa a gente estoura o tempo. Beijo, Max Tab. Um fato que aconteceu, acho que no fim do ano passado, em que o idiota do Danilo Gentili convidou a Carol Conká pra ir no programa. Sim. E todo mundo crucificou a garota. E ela falou, gente, eu vou levar minha cara preta e minha mensagem em qualquer lugar. Vocês me desculpem, vocês estão errados. Ela fez a coisa mais certa. Sim. Né? Você não quer assistir, não assiste. Por que ela teria que deixar de ir num programa de TV que... Malemar, ainda que seja o Danilo Gentili, é um lugar onde ela pode levar a mensagem dela para pessoas que nunca considerariam ouvir a mensagem dela. Tá? Exatamente. Ela tá totalmente certa. Eu iria também. Sim. Eu não sei. Ah, eu iria, porque eu nunca fui convidado para nada, eu não sou famoso, então eu iria. É verdade. Mas enfim, é isso. É esse exemplo aí que a gente tem que pegar e todo mundo tem chance de mudar. Então mude você também, a gente, todo dia. Arrasou. E depois a gente teve o Rincon Sapiência. Que há pouco tempo aí tava fazendo turnê com As Baías e a Cozinha Mineira. E ele é um rapper que tá tendo bastante visibilidade na cena nesses últimos 2 anos. Com esse disco que ele lançou, que puta merda, eu não lembro o nome. E depois a gente fala, sei lá, qualquer coisa. Em seguida, que foi? Você descobriu? Eu posso tentar descobrir aqui, uhum. Só me dá um minuto. Enquanto eu vou falando da Flora Matos, pode ser? Não vou conseguir descobrir. Tá. Depois a gente fala isso. Um dia. E depois do Rincon a gente teve então a Flora Matos, que também tá bombando aí no Spotify, no YouTube. Essa música se chama Preta da Quebrada, que teve tanta repercussão que ela lançou fora do disco, tipo um single, o Preta da Quebrada 2. Vale a pena ouvir, o disco dela é bem legal. Eu descobri o nome do disco. Como? Do Rincon Sapiência. É Galanga Livre. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo, olha, é o arrasei. Último disco dele. Então, a Flora Matos é brasiliense, de 29 anos, e é uma das promissoras aí daqui pra frente. Todo mundo acredita bastante nela. Eu gosto muito do jeito que ela canta. É, ela é bem da quebrada mesmo. Depois a gente teve a Xênia França, maravilhosa, linda, linda demais, né? Ela é? Nossa, ela é maravilhosa. Sim. E é uma baiana que se radicou aqui em São Paulo. E também tá aí entre os nomes promissores desse ano, de 2018. Essa música é bem foda, inclusive, né? Respeitem meus cabelos brancos. Meus cabelos, vírgula, brancos. Uma vírgula muda tudo, né? Não é, menina? Por isso que as pessoas têm que aprender a usar vírgula, fica essa dica. Exatamente. E essa música, a gente acabou de fazer uma pesquisinha rápida aqui pelo celular, ela é do Chico César. Parabéns, Chico César, porque é incrível o título dessa música, é bem foda. É, mas o Chico César, de uma forma geral, ele é ok, né? Sim. Eu acho que musicalmente não me agrada, mas ele tem a luta dele lá atrás, no começo dos 90. Nossa, né? Sim. Era essa luta aí. E é isso. Então a gente agora vai pro quarto bloco. Pera que a gente esqueceu uma pessoa importantíssima. Não acredito que a gente fez isso. A gente esqueceu uma pessoa importantíssima que é assim. Não necessariamente ela tá, inclusive, muito longe de ser um talento novo da música brasileira atual. Porém, nos últimos tempos, ela tem feito um trabalho que é completamente diferente do que ela tinha feito e que é muito contextualizado, pelo menos musicalmente, né? Porque as letras, eu acho que seguem mais ou menos aí a mesma dinâmica, digamos assim. Mas, musicalmente falando, é uma coisa muito, muito, muito contemporânea. E eu acho muito foda quando um artista se permite, a Gal Costa fez muito isso também, né? Permite se revisitar aí e fazer coisas mais contextuais com o que tá acontecendo na música hoje, que é o caso da Elza Soares, que a gente tocou agora também. Sim, essa música é do disco A Mulher do Fim do Mundo, que trouxe a Elza Soares aí. Se ela já não estava, ela esteve a partir do lançamento desse disco. Com turnê internacional e um monte de coisa na TV, né? Quando você via a Elza Soares na TV, por exemplo, ela tá sempre aí. Talvez nos anos 70, sim, mas não hoje. Então, olha só, gente, 30 anos depois, 40 anos depois. A gente tá velha, né? É. E essa música se chama Maria da Vila Matilde, e entre parênteses, porque se a da Penha é brava, imagina a da Vila Matilde. Arrasou. E também tem uma curiosidadezinha, né? Manda. Do Pajubá antigo aí, que é a língua das bi, né? Sim. Lá de trás, onde era proibido falar coisas, inventaram uns códigozinhos, que é dar a Elza, fazer a Elza, né? É, tem referência aí da Elza Soares, de quando ela deu a Elza no Garrincha. Amo. Tem um outro significado que eu achei aqui também, que é uma vila de Porto Alegre, que chamava Vila Elza, que era perigosíssima, então, tipo, nasceu daí também. Olha só, tem várias referências a esse termo, então. E até onde eu sei, o Garrincha, tipo, batia na Elza e tudo mais. Foi uma história super... Ela teve uma vida bem sofrida, eu acho. Teve. Assim, ela foi o segundo lugar da própria vida durante muito tempo, sabe? Sim. É, bem foda isso. É bem isso mesmo. Que bom que agora, aí no alto dos seus 80 anos, ela continua sendo maravilhosa. E fazendo coisas extremamente incríveis e importantes aí pra música. Eu realmente pago um pau total. Pra Elza Soares. Com todas as suas limitações, inclusive, né? Físicas, inclusive. É, porque vamos considerar, né? Ela tem 80 anos, ela tem aquele problema na... Ela não anda, né? É. Ela vai de cadeira de roda. Cadeira de roda não, de tamanco de rodas. É maravilhosa. Ela vai sentada num tamancão. Eu amo. É. Então, a gente vai agora aí pro... Um grande beijo, então, pra Elza Soares. Não que ela ouça o programa, mas eu quero deixar beijo mesmo assim. A gente vai começar, então, esse próximo bloco com um estilo aí um pouquinho mais diferente. E a primeira música é do Francisco Elombre, com participação da Lineker e Os Caramelos. Depois a gente comenta. Arrasou, vamos lá. Tata Music. Sabe pouco do que diz, muito blá blá blá que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto. Escroto,

onde quer que eu vá, vou ao redor de mim. Quem dera respirar no peito um novo ar, me perder por um caminho enfim. E de onde é que vem a sede de cantar, a seiva da canção, no sangue tom carmim. Explodir, cantarolar, malabares, bicho cão, no vermelho do vinho, na flecha partida no chão, querubim. Família, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui pra representar o rap feminino não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui pra representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio. Enquanto eu vou escrevendo, não sobra espaço pro tédio. Aonde eu vou parar, não sei. Eu tô pensando há mais de um mês. E o que eu tenho visto, eu vou falar pra vocês. É tanta arrogância, tanta prepotência. A sanidade tá escassa no mundo das aparências. Não se cale jamais diante do opressor. Não deixe que o sistema acabe com seu amor. Aê, Tris, o seu som é muito bad. É que irmão, isso é rap, quer dançar, escuta e vete. Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de costume eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe pra mostrar a verdade. A dor é um grito de dentro pra fora, clamando pelo amor. Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro, posso entrar por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma. Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas. Tamo junto, irmão, boa sorte na caminhada. A multa já foi constada, então vamos nessa bala. Sempre na humildade, cê consegue o que quiser. Eu tô nessa jogada até quando dá pé. E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa. Essa é minha realidade, não gostou, procura outra. Já tenho muito perreco pra me preocupar. Faltou a companhia na minha sala de estar. Eu gosto da que ela dá, o cheiro dela na minha cama. Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama. Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém. O que mais tem no mundo é gente, não vai faltar pra você, irmão. Vou te falar a situação, vários preconceituosos sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E eu já me liguei como funciona o preconceito. Mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, você não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado você vai ficar? Brasil, país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. O coração que pulsa no peito é de igual pra igual. O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É povinho, falou. Vai fazer a sobrancelha, dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que você tem que vestir esse uniforme. Primeiramente, você não tá na minha mente. Segundamente, seu raciocínio é deprimente. O que você acha de mim? Não importa, irmão. Que diferente de você, eu tenho educação. Não, tenho obrigação de dar satisfação. Mas aqui, cê tá ligado que é pura informação. E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. Você não ganha nada sendo um atrasalado. Seu conservadorismo já tá ultrapassado. Cê quis me derrubar, ainda dando risada. Mas a luz da minha luta, sua bala não apaga. Você me insultou, julgando minha aparência. Só que esqueceu de ver o brilho da minha essência. Falou do meu cabelo, meu dente separado. Mas garanto que elas não reclamam do que tem provado. Elevação mental, nesse flow que eu vou levando sempre na moral. Hipocrisia me rodeia, os bico pago um pau. Mas sigo firme, nada abala o meu ideal, irmão. Não tire suas conclusões sem saber do meu proceder. Antes de falar mal de mim, te convido a me conhecer. Um salve pra quem fecha, que os moleques são da hora. Em meio a tanta maldade, ainda tem quem se salva. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, só o amor sara. De qual lado você vai ficar? Um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo. Vi tanto por aí, pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boy, cuzão. Tanta humilhação, né vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não vi fé, profundo. Vê o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa. Recitando mal com o ex, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada e pose. As ligação que não fiz, tão chamando até hoje. Dos rec no de Jose, ao hemisfério norte. O sonho é um tempo onde as mina não tenha que ser tão forte. Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. A sós nesse mundo incerto. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós. Outra festa, meu bem, tipo Orkut. Mais de 1000 amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném. Luta diária, fio da navalha, marcas várias, senzalas, cesáreas, cicatrizes. estrias, varizes, crises, tipo Lulu. Nem sempre é so easy. Pra nós, punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. Os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante. Bomba a todo instante, num quadro ao léu, que é só enquadro e banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito é o dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que vi Deus. Ele era uma mulher preta. Miguel bebeu por 3 dias de alegria. Eu disse que ele viria, nasceu. E eu nem sabia como seria. Alguém prevenia. Filho é pro mundo. Não, o meu é meu. Senti a necessidade de ter algo na vida. Buscava o amor das coisas desejadas. Então pensei que amaria muito mais. Alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. E que barulho, que lambança, saltou do meu ventre contente, parecia dizer, é sábado, gente. A freira que o amparou tentava reter seus 2 pezinhos sem conseguir, e ela dizia, mas que menino danado, como vai chamar ele, mãe? Leandro. Tattoo Music. 6. Yes. O que a gente ouviu, Roba? Em primeiro a gente ouviu o Francisco El Hombre, que é uma banda mexicana barra de Campinas. Sim, os 2 integrantes são mexicanos. Mexicana barra campineira. É. E juntaram aí com uma galerinha de Campinas. E estão arrasando, foram indicados ao Grammy de 2017 por melhor canção em língua portuguesa. Estão crescendo aí, é uma banda bem lutinha também, né? A música foi bolsonada. Pra quem será que foi essa música, né? Pro bolso e pra nada. Cara escroto. E com a participação maravilhosa de Lineker, né? É legal essa galera aí se dando uma força, né? É muito legal essa cena. A cena tá muito legal, né? Sim. É legal quando rolam essas colaborações e tal. Sim. Depois disso a gente teve o Metá Metá, que é uma banda de rock barra jazz barra músicas regionais barra africanas. É bem legal, bem interessante. Barra muita coisa. Barra foda. É bem legal, dá uma olhadinha. É, todo ano, a gente tava comentando aqui, todo ano o Primavera Sound, que é um festival que acontece no outono de Barcelona, tem um nome de música brasileira importante. Ano retrasado, Caetano Veloso. Ano passado, a Lineker. E esse ano é o Metá Metá. Sim. E vale a pena conhecer. Depois do Metá Metá, a gente teve Atriz. Não Atriz. Atriz, é o nome dela. É, sem O e sem A. Sim, é verdade, desculpe. Desculpe, Tris. Igual você fez com Lineker, é a mesma coisa com Tris. Verdade, né? Que bosta. Se bem que a Lineker realmente se reconheceu como uma mulher agora trans, agora ela é uma mulher, né? Trans. Não como uma pessoa não binária. E eu nunca falo o Lineker, gente, que coisa estranha. Não, O você não falou, você falou Lineker, nem O sim, nem A, sim. Entendeu? Tá, Tris é uma novidade do rap nacional. Essa música é muito foda. É, não tem disco, não tem porra nenhuma, só tem um clipe no YouTube com quase 9 milhões de views. E só dá uma ouvidinha e vê a mensagem, né? Não precisa falar muita coisa. É, acho que fica bem claro no, na letra da música, né? Sobre essa questão do não binarismo, uhum, e tudo mais. E também sobre questão racial, né? Sim. E por último, a gente teve o Emicida, o Leandro Oliveira, com a música Mãe, que também é maravilhoso, o clipe barra música, é incrível mesmo. Sim, e essa música tá no, no álbum de 2015 do Emicida, que tem um nome maravilhoso, que é Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Que foda. E foi um disco que ele fez depois de uma viagem pra África. Aham. Uhum. Né, tem uma série de questões abordadas aí no disco. E essa música Mãe, ele escreveu em homenagem, obviamente, à mãe dele, a dona, sim, Jacira, que participou tanto da música quanto do clipe. Ela que faz esse discursozinho no final e ela termina falando sobre o parto dele, né? É. Então é uma música muito bonita, muito emocionante. Muito mesmo. Quem me mostrou foi Marcelo Caetano. Essa é mais uma dica aí de Telo Caetano, sim, pro Data Music. Beijo pro Mouse. E agora a gente chegou então no último bloco do Data Music de hoje. Que é um bloco que eu diria que é um bloco um pouco mais indie. Sim. Né? Aham. Uhum. E suave. E suave na nave. A gente vai começar com a Nana, que é uma cantora aí, lançou Comigo Ninguém Pode. Vamos ouvir e depois a gente comenta. Ou melhor... Porque tá sem as vogais. Tá sem as vogais. Então é CMGNGMPDE. É. Né? Vamos lá, ouvir Nana. Data Music. Olha a mulher molhada, maceta e mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Beleza, ouvi você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um ouviu aí a Nana com Comigo Ninguém Pode. A Nana que foi pra Berlim estudar Teremim. Parabéns, Nana. Você fez a diferença nesse mundo. Por que uma pessoa precisa... Bom, enfim. É. Depois a gente teve Letrux. Com Que Estrago. Que é a... Da antiga banda Letters. Da antiga banda Letters. A Letrux é a Letícia, né, que era parte desse duo aí, o Letúcio, que era ela e o marido. Aparentemente deu alguma grande merda, porque o disco dela inteiro é sobre o relacionamento, aparentemente. Uhum. E aí acabou o Letúcio e ela saiu aí em carreira solo como Letrux e tá arrasando. Arrasando pra caralho. Né? E por fim a Karina Burr, com Eu Sou um Monstro, Karina Burr que veio aí de Recife. Esse sotaque lindo dela, sim, não nega, né? E ela é extremamente maravilhosa, já tá aí há algum tempinho também, não é uma cantora nova, né? Ela já tocou, inclusive, em Copenhague, num festival de Copenhague, maravilhosa. Ganhou milhões de prêmios e, enfim, tá aí sem lançar disco desde 2015. Também tá na hora de Dona Karina Burr lançar alguma coisa e a gente vai encerrando por aqui esse primeiro Data Music aí da nossa segunda temporada 2018. Lembrando que a gente está toda quinta-feira, 21h30, na Rádio Sense. E aí, nos dias seguintes aí, tem as reprises e tal, na Sense também. E depois sai nos feeds aí, agregadores de podcast, no iTunes e no mixcloud.com/datamusic. Tem algum recado, Roba? Não, nenhum recado. Um beijo para todo mundo que tá aí com a gente de novo. Obrigado e mandem mensagens. E esse ano vai ser bafo. A gente tem muitas novidades aí no futuro, por favor, aguardem. Sim. E a gente vai terminar. Ah, um único recado que eu quero dar é que eu também estou na Rádio Sense toda segunda-feira, às 21h, ao vivo com o The Library is Open, junto com Telo Caetano e Cairo Braga, falando sobre RuPaul's Drag Race e sobre cultura e política e questões LGBTQIA+, toda segunda, então, às 21h, na Rádio Sense. E também em mixcloud.com/thelibrariesopenpodcast. E a gente vai terminar o episódio de hoje, esse nosso primeiro episódio, do mesmo jeito que a gente começou, porque a gente adora fazer isso. Sim. Com a nossa diva, a nossa tia, a nossa musa, o terceiro olho de Ra. Nossa Vênus. A nossa Vênus, Felipe Cato. E a gente volta em breve com mais um novo episódio de Data Music. Um beijo. Beijos. Thank you. Eu quero mais é que você se foda. Dr. Music.